quatro. Sexta-feira à noite, o quadrado de 69 é pura esculhambação. Que gente besta não conta e sabido se atrapalha, pois fazer conta de cabeça, nove fora nada. Legal que só entra pra vida legislativa. Puxa o trem com a caneta e traz pra frente, cheio de parentes, de agregados, de aderentes, metros setenta e tal. Segundo.